descobri não era seu. É, não deu. Não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar, vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido, cê bagunça, nega. Nega, a saudade não quer sossegar, só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mais aquele sonho que era meu, descobri não era seu. É, não deu. Não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar, vem cá. Vale a paixão por você, Luan Santana. Nega, fechando o Ligue Vale. Obrigado a todo mundo que participou junto com a gente aqui na Vale, mandando aquela chuva de beijo. Ligue Vale, volta amanhã. Agora tem a voz do Brasil. Sai da Vale, não. Ligue Vale. Pensando em pintar sua casa? Então passe na Tintas Pig, maior revenda souvenir da região. Tintas Pig, com 3 lojas em Itapetininga. Siga-nos nas redes sociais. Escuta aí o Rodrigo, o novo governador de São Paulo. Por que que São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil? Porque a gente sempre soube fazer dessa diversidade a nossa força. Aqui todo mundo respeita todo mundo e sabe que a gente tem que conviver para que todos possam avançar e subir de vida. É um estado que não tolera a intolerância, que respeita a diversidade. É a união de São Paulo que fez o estado mais desenvolvido do Brasil. Eu aqui como governador quero proteger e defender São Paulo contra essa guerra ideológica que não resolve o problema de ninguém. Um momento único, reservado para você e seu amor. Vem para o Motel Dallas. Ambiente moderno, total conforto e segurança. E adquirindo o apartamento super luxo, você ganha uma cerveja e uma porção de batata frita. Reserva, ligue 15 3251 5649. Motel Dallas, em Tatuí e Jumirim. Todo mundo sabe que comprar direto de quem fabrica é muito mais barato. Por isso, não espere mais. Venha conhecer a loja na fábrica da Sofá e Colchões. Na fábrica da Sofá e Colchões, você irá se surpreender com a variedade, com a qualidade dos sofás, poltronas, sofás, camas e colchões e tudo. Tudo mesmo por preços de nota fiscal de fábrica. Sofá e Colchões. Saída 162 da Castelo Branco em Porangaba. A loja fica aberta todos os dias. WhatsApp 15 981206925. Sofá e Colchões. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 25 de maio de 2022. E vamos ao destaque do dia: mais crédito para gerar emprego. Microempreendedores individuais agora podem fazer parte do Pronamp. E presidente Jair Bolsonaro destaca a possibilidade de criação de novas vagas de trabalho. Esse projeto que sancionamos hoje, dando um socorro em condições razoáveis para que essas pessoas continuem investindo e empreendendo para o bem de todos nós. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Hoje é o Dia Nacional da Adoção. E campanha do governo vai divulgar o passo a passo do processo de adoção e ações sobre o tema. E alertar sobre a importância de adotar crianças com deficiência e doenças raras. Cleide Lopes. Cerca de 16% das crianças disponíveis para adoção têm alguma deficiência ou doença rara. Aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber a segunda parcela do 13º. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Apoio às micro e pequenas empresas e aos microempreendedores. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto que garante melhores condições ao PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Deste modo, vão ser permitidas novas operações de crédito. E uma novidade, foram incluídos no programa os microempreendedores individuais. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a cerimônia e traz mais detalhes. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, Márcia, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, facilitar o acesso ao crédito para pequenos empresários é o objetivo do projeto de lei sancionado nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida altera as regras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. As mudanças devem destravar os recursos nos bancos, como explica Daniela Marques, secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.